mundo pra cima, cima, cima. E aí, quer matar? Vamos começar, família Pop. Vamos começar! Vamos, cametaenses! Live, live! Joga o bracinho pra cima, todo mundo! Vem, vem, vem, vem, vem! Vai, lá! E aí, Galvão Bueno! Cruzamento, é bom! Toque de cabeça, olha a chance, olha o gol, olha o gol! Brasil! E quem é brasileiro de coração? Joga o bracinho pra cima! Dale, dale, dale, dale, dale na palma da mão! Na palma da mão! Na palma da mão! Dale, Chupim! Henrique, agora o bagulho vai endoidar! Bagaço marcante! E Bob aqui do lado, é só no baldão. Equipe Black Shop também. Bora, Tom, detona mais duas e já já tem Cafeirama. E aí, Bruno Virtual? Tudo que existe em qualidade de som, no lego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. JP lá de Mocajuba. Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro. Zine também tá comigo. Eu sou mais digno de muito valor, e o comando é do GG. É um mix. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. A gente, super abraço! Fabrício do Águia, lá de Marituba! E a primeira dama! E aí, Branco Aleixo! Essas são as músicas que a galera não vai embora, meu irmão. São as músicas que a galera vai cantando, vai tomando gelo, meu irmão. Deixa eu mandar um abraço aqui à minha amiga Giane Melo. Alô, Giane! Meu parceiro Miranda também ao lado, curtindo o som que ele gosta! É o Pop! Super Pop Live! Marcante, não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá. Você conhece seu babá. E o meu parceiro, produtor Léo, aqui de Cometá, tá por aqui comigo. Alô, Léo. Sabe aquele carinha que chega com você? Com um papo enjoado que só vai te aborrecer. você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da moda que é o brega do babá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. Você conhece seu babá, então vá, vá, vá. É pressão! Estourou! Um, dois, três, vai, três, vai! Fábio Sul, do gol pressão de que a metade. Bora, maninho Fábio, tô contigo, pai. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, melhor da região. O meu maninho Alexandre, do Águia de Prata, tá por aí comigo. Esse daí é parceiro pra caramba. E aí, papai? O calor aumentou. A festa vai começar e você vai dançar. Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar. Tomi! E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Johnson é consagrado, melhor da região. Qualidade digital. E a galera da moto tá por aqui comigo. E a galera batendo no 12. E aí, Vitor? Oi, oi, oi. Alô, Manjinho. Os patrões presentes aqui com a gente. E claro, como ele diz, o papai. Como é que é, Manjinho? O patrão branco. E a mulher lá tem doida no camarote. Chipaca da remoçada. Aqui comigo, bora garoto. Chega aqui meio dia, rapidinho. Vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Esse trio tem qualidade digital, é um show, vem se ligar, onde ele toca, faz sucesso, é só ouvir pra comprovar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Ele toca, ele anuncia, faz você balançar. Super Trio Promo Show, nesse eu vou anunciar. Agora o bagulho vai endoidar. Tom Mix. Alô, meu dia. Aqui rapidinho, maninho. Te liga no som, no som. Alô, meu dia, chega aqui, maninho. Alô, meu dia. Tá coisando, né? Banda Meu Dia. Um bom show de tecno. A gente tá aqui, amor! As marcantes! Quero sentir a vibração que sai de dentro do meu coração. Vou encontrar você Super Pop. Vem comigo explodir de paixão em embarque na viagem. Pop! Pop som, na, na, na, na. Eu sou pop som. Pop som, na, na, na, na. Eu sou pop som. E como fala meu amigo Fabrício? Eu falo meu amigo Fabrício do Águia! O homem que consagrou esse grito aí, ó! Pop som, na, na, na, na. Eu sou pop som. Pop som, na, na, na, na. Eu sou pop som. Bora endoidar. Lucas Henrique de Souza, a sua identidade, tá aqui, viu, maninho? Só chegar com o mortadela que vem legalzinho ele. Em breve, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. Ele mesmo. As melhores bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. Para Martins Evento. Alô, meu dia! Chega aqui, garotinho! Pop Dance! Yeah. Yeah. Vem que lá vem ela, viu? Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Pop Dance! Louca mistura! O Diego do Gás! Tu vem daqui comigo botando gás na galera! Bora, Diego! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tem. O pai é cabeleireiro, também tá com a gente! Cabeleireiro da celebridade, viu? Ele mesmo! Papidense, vou estar dançando em breve, você não vai querer voltar. E quem vai amanhecer com a gente, dá um grito aí. Quem vai amanecer muito doido nas ruas de Cametá, dá um grito aí. Dá um grito aí. Quem vai até amanhecer o dia, dá um grito aí. Tira o pé, o pé, o pé. Tá vendo ali, parceiro, o quê? Vai. E vai rolar uma festinha, se organizar, todo mundo pega. Bora combinar. Pensa... Tu pega essa aqui, que eu pego a de lá. Martins Evento, mito! É o mito, é o mito, é o mito! E a parada é essa! Quem tá feliz joga o bracinho lá pra cima! Quem tá feliz tá ali na palma da mão! Nossa equipe bote! Isso mesmo, equipe bote! MC no Cametá! Os maninhos de boa, Bianinho! Alô, Bahia, cabeleireiro! festividade de São João Batista. Para o corpo e o homem voltar. Eu pego ela e tu vai. Olha, tá tudo combinado. Oi, papai. Joga a mão pro lado, joga a mão pro outro. Joga a mão pro lado, joga pra direita. Joga pra esquerda, batendo bem forte. Tchá, tchá, tchá, tchá. Quem é que aperta esse dá um grito? Bora, papai! Chá de avião, lança nova. Ei, neguinho, preciso de você. As que é brava de verdade, vem na coreografia. Vai só de sacanagem, vem na puleiragem. Vai só de sacanagem, vem na puleiragem. Vai só de sacanagem, vem na puleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Nossa empresária, Fulanda! Cima, vai. Aí do grupo Big Pharma! Bunda, abraço, olha. Nosso saudoso leite! Esse nunca será esquecido! Vamos ver uma promessa dele. Super Pop Chica, mana. Aguardem, galera. Cheio de avião, lança nova. E vai pra todas as meninas. Alô, DJ do Neto Mais. Que é brava de verdade. Alô, Baixinho, servindo, servindo. Vai só de fuleiragem. Vem na fuleiragem. Vai só de sacanagem. Vai na fuleiragemzinha. Vai só de sacanagem. Na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu pedir, tu vai pra cima. Se eu mandar, tu vai pra baixo. Se eu mandar, tu vai pra cima. Vai pra cima. Bunda pra baixo. Bunda pra cima. Vai, bunda pra baixo. E aí, Galvão Bueno? Cruzamento. É bom. Só aquele cabeça. Olha a chance, olha o gol. Brasil. O Águia vai começar o seu voo. Rasante. E pra nós esquentar tudo, as marcantes. Pra galera, Juninho, Juninho. No Águia vou dançar. No Águia você vai curtir os melhores sucessos. Joga a mão pra cima, todo mundo. E dá-lhe na palma da mão. Dá-lhe na palma. Dá-lhe na palma. Quem tá solteiro, quem tá feliz, tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão. Um, dois, três, vai, dois. Foi como no filme, tudo aconteceu. Eu tirei um beijo, depois me entreguei. DJ Restart, tá aí comigo, super abraço. Bruno Virtual, e aí, Bruno? Seus braços. Eu vou baixar o som pra vocês cantarem agora, pode ser? Meu Deus, por que ela baixou sem razão? DJs Rogério Sanches, o Cleito Pantoja, equipe Trinca, o nosso amor, toda a galera do Bom Jardim, o Raí, Edielson, Solange, Pajé, Elenil da João Batista, Michele Júnior, o PM Dery, toda a galera tá aqui comigo. Querem nos afastar e tirar você de mim. Com a gente, eu sou você, eu quero Cris Tavares, você, o Natalino Martins, o Danilo Pinheiro, o Dayana Pinheiro, Suziane Neves, vamos, Valdir Costa! FM 99.1, o nosso programa todos os sábados, de 6 às 8, o Festa Pop! Onde o super tá tocando, a galera diz o quê? Vamos pra lá beber. O bicho tá pegando, a noite é festa, cê tá esperando o quê? Vamos pra lá beber. Som, badalação, cerveja bem gelada. Vem fazer o S, eu quero voar com águia. Eita, pancadão! Aumenta o som aí que super pop. Quero voar com a... Ah, tu quer voar? Vindo embora, vai! Pode tocar, Vida Alice e Juninho, pode tocar. Essa festa, pode tocar, arrasta povão. Eu quero voar com a águia pra galera enlouquecer. O águia de fogo está pronto! E vocês também! Bota a mãozinha pra cima, quem tá feliz? Joga esse mocinho lá pra cima, todo mundo! Palma da mão! Palma da mão! Palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. O pop tá pronto, você também tá pronto. O pop tá pronto, você também tá pronto. Olha, só pra convidar a galera aqui que a gente, na verdade, nesse mês de julho, agora o mês das férias, a gente tem vários eventos aqui nas localidades vizinhas, inclusive dia 15 de julho estaremos no Guruçambaba pela primeira vez, o Super Pop Live, e no dia 16 estaremos na Vila do Carmo, dia 27, o grande encontro em Mocajuba, Super Pop Live, Pop Sul, Pop Sul e Super Pop Live, e a galera é convidada! E a maior cervejada, né, Nujinho? Esse dia 27 de julho, né, mano? Verdade, viu, Maninho? Uma grande festa com o Pop da Amazônia e o Super Pop Live. E a galera tá toda convidada pra essa grande festa. E já 1º de setembro, lá no Bom Jardim, o Super Pop Live! É mais uma do Agente! Hoje à noite me levar pro Super Pop. Agora eu vou fazer o S com você. E aí, meu produtor? O meu produtor Léo tá aqui comigo. Alô, produtor Léo. Pro DJ Alisson, tá com ciúme do Os maninhos pop. O do Pop tá aqui com a gente. Larissa Viana, prima da minha grande amiga Dani Rui, vai tá aqui. Vem a lua, pode ser. Vem meu águia sobrevoar. Fazer um S metralhar. Vem amor que eu vou te dar. Teus segredos desvendar. Sou gato. Então, a gente não pode esquecer do nosso amigo Moisés. Dona do seu amor. Do navio abençoado tá aqui presente. Grande empresário Moisés, aquele abraço pra você com muito carinho. DJ da galera. E aí, Moisés? Vem aí o aniversário dele. E já confirmado o Pop! Você pode hoje à noite me levar pro Super Pop. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vai, tchau e dance. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Desce e me esquece. Tu é sincera? Lá, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, ela mesmo, balsa. Chegou! Tá tocando um modão de arrastar o chifre. E aí, caleta? Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De um super abraço pro Moisés do navio abençoado. Afogando a saúde. Jackson. E aí, Ivoneide? Tu vem daqui com a gente. Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse. Verdade, tô. Nossos vivos com Moisés. Grande Moisés. Grande abraço, Moisés, pra você. Homem do navio abençoado, parceiro, irmão da gente. Alô, Moisés! Meu amigo 21. Esposa da minha grande amiga, Bia Cantão. Alô, 21. É um prazer de conhecer ele. Alô, 21. Abraço do Nandinho Pressão, brother. Live. A falta de você, bebida, não a mim. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? Pra dançar bem colado, vai. Confiei, quero ver. Me entreguei. Ah, bebê, super lotada. Do meu lado, fico aqui. E o Pop tá querendo gostoso. Mas como pude cair? Super. Nessa farsa de amor. E parabéns pra você que me fez entender. Super abraço, nosso amigo Wagner. Minha paixão não é você. Rei dos Tricks. Obrigado. É de presente com a gente. Ô Wagner, Wagner. Sucesso, brother. E parabéns pra você que me fez entender. Que minha paixão não é. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Já recebendo aqui também a visita cordial do, do nosso amigo Luiz, do restaurante Bom Jesus. Banda Zé. Sempre recepcionando a família Pop com muito carinho. Da mesma forma a gente recepciona esse homem aqui no Pop. Abre o jogo, acabou. Pra que esconder? Uma galera da Marambaia. Aqui com a gente, confiei. O Jacinho Multimídia. Meu, o Jacinho delas. Super abraço. Noite do meu, meu lado, brother. Fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? É pra dançar! Banda 007. Se alguém quiser o seu sorriso. E toda a família BA também já está aqui presente com a gente. Super abraço. Se alguém quiser fazer negócio com alguma estrela. Vai chegando, vai dançando! Seu sorriso deixaria. É o Pop! Enciumado e também iluminaria o estádio. Tem um tesouro aí, bem aí. E aí, papai? Fez o seu sorriso, acertou. Muito obrigado. Os nossos maninhos do Pop aqui do ladinho. Quem fez o seu sorriso? Já gostinho de morte. Obrigado, meus maninhos. Acertou. Tudo nosso. Quem fez o seu sorriso, acertou a mão. Acertou a mão. Meu Deus, quem fez o seu sorriso, acertou a mão. Acertou a mão. Só Deus, tanta perfeição. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. O que se faz, o que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga. Fala, de uma fala, amiga. Fala, tô... E agora eu vou ligar pra ela. Da notícia que ela tanto espera. Dá um papo pra ela, vai. Ela tá livre como um passarinho. Pra quê, papai? Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Oi, nego, oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie. E eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei. Grande amigo Rômulo. Também tá por aqui com a gente, viu, Tom? A gente recebe esse cara com muito carinho. E nosso amigo Rafael. Sou parceiro da gente lá na Sacramento. Galera que veio de Belém do Pará, valeu pelo carinho. Essa é a família das fronteiras. Como a culpa é minha. Chegamos pra fazer de uma forma diferente. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Dali tu mixa! Onde foi parar? Seu juízo já se... Que bacana, que legal. Bora, Maiquinho. Você e toda a família Rock. Rock Ficha. Que tem como a moça gritar. Serão, Miguel. Já que tá bom, mas é ele, toda a galera aí, meu ouvido. Galera da moto, Cleito, Rafinha. Escondido, já que não é. Então vamos! Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo enquanto eles estão indo. Rodrigo Robson, o Laurian, toda a galera dos Barras, Barra dos Móveis Planejados. Fazer inveja é muito o live. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Manda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce, a lua também desce.